maior número de perseguidor? No zero, acionamento e táxi, torre no 90 decimal, 612, Lima Papaquilo. Fora do solo, pro lado Farol Guardião, 05. 01, autorizado o ingresso da 10, reporte, passando marcador externo, baixada travada. O 01 está fazendo tráfego visual na Terra 200. Autorizado para seguir final da 10, reporte na curta, Olimpo 01. Chamada na curta, 01. Radinho 05, decola e 50, controle 198, tem um bom voo até o regresso. 198. 9, decolo 50, controle 198, tem um bom voo, boa tarde. 198, tem um bom dia, vou no 649. Salvador, gol no 649, bom dia. 649, bom dia. Contato radar na decolagem, suba para o nível 240, mantendo o perfil Del, Leda e Leos. Salvador 240, saída da EU, Leda e Leos, gol 1649. Controle Salvador Guardião 05. Guardião 05, prossiga. 05 de Colônia Salvador, jornada 0105 para patrulhamento Salvador. Se autorizado, efetuará patrulhamento na paralela, setor do STPC. 4 milhas do final da 10. Guardião 05, será o transporte. Transporte é jornada 0105. Ainda nenhum contato com o seu tráfego aí do Guardião 05. Até a linha do litoral, temos um tráfego de aproximação final, pista 10. O Guardião 05. Guardião visual contrato na final da 10. Coletando de abraço, está abandonando o gol do Guatemala. Dia Bravo, ciente, prossiga a flor de Guatemi. Guardião 05, prossiga o patrulhamento, informa o tráfego. Tango e Dia Bravo, mas próximo a Guatemi, 500 pés, o Guardião 05. Aguardo. Copiado, Galeão 420, 218, 218. Autorizado, táxi Juliette Alfa, topo ponto, espera piso 10. Mando lá, torre no 8, decimal 612. Alfa para o monitor da 10, 10. Obrigado, bom domingo. Obrigado, bom voo. Guardião 05, informa que não foi estabelecido contato radar com o seu tráfego. Prossiga patrulhamento. Tráfego do Tango Dia Bravo nas imediações do Iguatemi. Atento ao tráfego a 500 pés, helicóptero. O guardião bateu a vertical de Piatã, 310, dentro aqui de Goiás. Certo. Salvador, boa tarde, 3155, pronto, não pode falar da 10. Tá, 355 ali, mantém, capseiro no 0. Autorizado ali, mantém, capseiro no 0, 3155. Você está abandonando o Iguatemi, se autorizado, vai até o parque do estado de Pitocu. Vídeo Bravo, prossiga ao Parque de Pituaçu. PR Meteor 55, curva esquerda, 1000 pés, vai reportar pronto para girar base 1-0. Reportará para girar base 0-1. Whisky Golf Oscar, contato radar 562 de milhas, sudoeste de Salvador. Oi, na pura de Mari para chegada, Mari Ford para descida. 5, tráfego à esquerda, 1000 pés, P3, mantendo a perna do vento no 1-0. Tem nível de decolagem no 1-0, vento 120 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem no 1-0, sentido tráfego 3-1-5-5. Para 2000 pés, altímetro 1-0, no 2, livre da restrição de altitude na posição e tá. Autorizado, sinal ILS, X-ray, forma estabilizada. Desce para 2000, com 1012, está livre da restrição de altitude, o voo 1-0-7-5. Tango Índio Bravo, forma o tráfego, helicóptero Guardião 05, nas imediações do, de Pituaçu. Tango Índio Bravo. Tango Índio Bravo, tráfego visual com o mesmo, vai manter a separação. Controle Salvador Web 5729. Webjet 5729, contato radar, desça para o nível 040, autorizado chegada a Bonf. 040 na Bonf, informa que perdeu contato com o centro, ok? Gente, só identificação 5729. Identificou. Logan, controle, prossiga. Logan, controle, Salvador, prossiga. Então, bom, boa tarde. 398, muito obrigado, um bom domingo, tá? 3155. Bom, gente. Contra-se com transporte de enfermo, confirma. 301. Afirmativo. Rodão no zero. Passará sinal do 001. Bueno, o Tango Índio Bravo já está avistado o campo, foi, tá, passou o que passou. Sim, Tango Índio Bravo prossegue Salvador agora, confirma. Prossegue para Salvador, senhor. Prossiga para Itapuã. Para o farol de Itapuã para ingressar circuito. Chame o turno desse momento, Tango Índio Bravo no posto. Grato. Controle Salvador, muito boa tarde, já está 3155, dá Elsa aí, 2200 cruzando. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, subo fora de 320, mantendo o perfil da El, Lida Bidev. Gente, o TAM 3155, estão mantendo o perfil negativo, possibilidade, o Adael, confirma? Privado direto Lida, e posteriormente Bidev. Direto Lida, muito obrigado, 3155, subindo ao 320. Rolo 649, chega agora centro Recife, em 13325, até 251, bom voo. 3325, D5, agora no 649. Salvador, boa tarde, 3567 da SAM, com informação X-ray. Boa tarde, então, 3567, contato radar, desce para o nível 050, na frente de Alagoinhas, para a chegada bom. Boa tarde, 050, está voando bom, função de informações a próximo Alagoinhas. Chega bom, 3567. Gente, 3567. Boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. É que Pituaçu mantendo 400 pés, então não sobrevoou na proximidade de Simbra. Gente, prossiga com sobrevoo, forma para livrar o setor. Guardião 05, não excedendo a 500 pés. Forma para livrar. Tango Índio Bravo, na curta final. Tango Família Bravo, livre pouso, pátio 4, reporte solo controlado, 120 graus, 12 nós. Controlado, Samaná, Bravo. Tocou RMT 800, Vana esquerda, 1000 pés, reporte pronto para girar a base no 0. Passará para giro de base, olhando para o 01. Ilo, prossiga. Porto para ingresso, na 17, meu paquilo. Salvador, voo 9755. Família Bravo no solo para Costa. Salvador, voo 9755. Voo 9755, a senhora identificação. Voo 755, contato radar, desça para o nível 060, na altura de Alagoinhas para a chegada Bonf, 755. E aí para 060, pro de Alagoinhas, chegada Bonf. Voo 075, autorizado sinal ILS, XV, informe estabilizado. Vamos lá, 1075. Radião 05, informe deverá afastar o setor de aproximação. Temos várias aeronaves em aproximação agora para a pista 90. Ciente para afastamento, afastará com o proa noroeste o guardião. Puxar 1 pronto para girar base. 01 autorizado, base reporte final da 10. Portará final 01. 01, uniforme tráfego à frente, o helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés, ok? Gente, tem o tráfego no GPS. 567, desça para o nível 040. 43567. Voo 755, desça e mantém nível 050. 050, 755. Reduz a velocidade 190 mais. 190 reduzindo 57 raios. 120 graus, 10 nós. Livre está permitido, 01. Prossiga na descida para a chegada Mário Whisky Golf Oscar. Voo 075, complete final ILS X-Ration, turno 8 decimal meio, informação de tráfego, helicóptero 500 pés abaixo. Voo 075, 500 pés sobre terreno, confirmado. Voo 075, que é o número de guia, chamada torre, até decolagem. Objeto 5729, desça 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. 2000, repórter Zé X-Ray, 579. Papa Romeu Whisky Golf Oscar, desça para 4000 pés, altímetro 10012. Whisky Golf Oscar. Para 4000, 10012, Whisky Golf Oscar. 3567, desça para 2000 pés, ajustado 10012, livre da restrição de altitude na posição pelona. 2000, 1012, 3567, tá. 75, boa tarde, quanto é a aproximação guardando pista livre? 1075. Número 4 na aproximação. Esquerda 025, Luiz de Golfão, confirma o link. Esquerda Mike 101 na NDC, Breno. Dan 3155, chame agora centro Recife 3325, Altair 251, novo 1. 1325251, confirma. Fala 3325, Altair 251. 251, obrigado, bom domingo. Fala Salvador, boa tarde, bom dia, aqui hoje. Estado X-Way, autorização para o Galeão. Para o Galeão, só confirmando, é o no 785? 785. Que gol no 785. Autorizado Galeão, nível 340. Decola pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, voa direto, Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Toquim. Controle 19.8. Código transponder 5577. 0 gol no 075, vai checar. Eita. A ideia da El, Osmeda, deve, Amper no Meda 08, é, Amper 6, Amper 4, controle 19.8, transponder 77. Correto, neste operacionamento táxi. Transfere ideal de descida. Trip 5488, contato radar, desce para o nível 050 na proa de Mário para a chegada Mário. Controle Salvador, boa tarde, trip 5488, transfere ideal de descida. Boa tarde, trip 5488, contato radar, desce para o nível 050 na chegada Mari, 5488. Cada Max Ray Web, 7579. Objeto 5729, complete final ILS, chame turno 8 desse mobile do posto. Obrigado. Boa, trip 5488, transfere. Então, Salvador, boa tarde, 5729, final baixo trabalho. Felipe, tem uma ponte, fala com a estabilidade de descida, por favor, na proa de Mari. O controle já autorizou a sua descida, é a chegada é a Mari, é o Whisky Golf Alpha em ponte. Ok, obrigado, chegada a Mari, valeu. 075 no solo, 08, direita 129 solo, então, boa tarde. Mário, ok? Boa tarde, confere 050 na fora de Mário para a chegada Mário, contato radar 5488. 488 descendo para 050, boa. Desça para 3.000 pés, altímetro no 0, no 2. 3.000 pés, no 0, no 2, no 755. 4.000, Papa Romeu, 8 segundos. Confio, desça para 3.000 pés, ajustado no 0, no 2. Para 3.000, no 0, no 2, confio. Está livrando a pista. Gol no 075, prossiga táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Via Alfa e Juliette, gate. Leve posição, 0, 5.9. Curso localizador, curva à direita, proa 070, informe correção 080 de proa, informe estabilizado. 080 de proa, reportará estabilizado, localizador, Luiz Figueiredo. Ingressando ILS, segundo tráfego, tem uma reboide da TAM. Novo 360, ali, projeto. C488, reduz a velocidade 220 nós, número 06 na aproximação. 220 nós, 06 na aproximação. 3567, pode interceptar o curso localizador, curva à esquerda por 120, forma estabilizada. Piada 120, repórter estabilizado, 3567, datado. Colo 755, estação de vetoração, sequenciamento, curva à direita por 220, limite será o QD Mike 1. 20 NDB Simbra. Desço agora para 3 mil pés, ajustado 9012. E pro 220, baixando para 2 mil pés. Limitado 120 de Simbra. Desço para 3 mil pés, 755. 3 mil pés, 755. Desço que Golf Oscar, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray. Obrigado. 3567, complete final ILS X-Ray, chame turn 8 decimal meio, bom posto. Noite também, obrigado. De Upper Zulu 16, frequência do controle 119 decimal 8, código transponder 5016. Autorizado, nível 360 para confins, decolada 10 com curva direita, nada é, o Leda Bridge, conforme rota pelo Zulu 16. 198, controle 5096 no transponder 4118. Correto neste posicionamento, táxi. Vamos lá. Solo M5729, livrou na égua, transgol. Preferência de comunicações. Desculpe. 5729, livrou na égua. 5729, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, gate 07, web 5729. Ativo Olimpo 01, vai alongar a perna do vento, vai importar avistando o Airbus e a próxima marcador externo. Já tem visual tráfego que não esquece. T-567, tráfego à esquerda, mantendo no meu pé, perna do vento da 10. Então o tráfego é um P3, já está baixado e travado. Afirmativo, embaixo travado, 3567. 3567, tem fuso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Depois a 3567. Para 755, complete curva à esquerda para o 160 para o curso do localizador. Para o 160 na 755. C488, deterioração para separa para espaçamento. Temos um tráfego no setor norte de Salvador, prosseguindo Sisto 97, conduzindo em cima. Curva esquerda, para o 090, limite será o curso do localizador. A perna do vento da 10. 360, reportará na 200. Para espaçamento, curva esquerda, pro 0 no fixo, vetoração. Temos um tráfego conduzindo em cima a norte de Salvador. Curva esquerda, é, podia confirmar, pro? É o corredor Axé Caixa Prego. 5 QD Mike, 5488. Atingindo 3 mil pés, o 7500. O 755, desço para 2 mil pés. Complete curva à esquerda, pro 130 para o localizador. Pronto, 130 para o localizador, baixando 2 mil pés. Whisky Golf Oscar, 2 milhas para o marcador externo, complete na ILS X-Ration, turno 8 decimal meio, bom pouso. 186, Whisky Golf Oscar. Próxima milha para o marcador externo. Porra, meu Whisky Golf Oscar, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 10012, o vento 120 graus, 10 nós. Cancela da presente e ingressa numa base pela direita para a carteira 1-7, Whisky Golf Oscar. Gente, Whisky Golf Oscar cancelou o 1-4, agilizando, base curta para 1-7, reporta na final da 1-7, baixado, checado, Whisky Golf Oscar. Agilizando, reportar na base curta da 1-7, Whisky Golf Oscar. Bom, bom. 3325, 125. 125, Ana. 125, Ana, obrigado, mano. Solicita autorização e acionamento. O Pioneiro 23, autorizado acionamento, reporte para o táxi, aguardando autorização de tráfego. Pioneiro 23. Vai acionar e reportará a TV. Adorou, o Chané 6321, confia o 320. Ok, o Chané 6321, autorizado Brasília, nível 320, via Pesulino 7. decola pista 1-0, curva à esquerda, corrijo, curva à direita, direita, saída, gole, transição, orfeto. Controle 119, decimal 8, código transponder 5027. Visual com aeródico, altimetro 0, 2. Final da 7, ponto na visual, 9. Bola 755, complete final ILS, X-ray, pista 1-0. Chame agora a torre, Salvador no 8, decimal 6, bom pulso. 8-5-5. Protejamento correto neste posicionamento de táxi. OTAN 3567, prossiga táxi via Alfa Juliette, Kate 05. Alfa Juliette até o 05, OTAN 3567. O tráfego está indo na posição noroeste, já próxima rotatória, posição rotatória, afastado aproximadamente 5 milhas da cabeceira 17, tráfego transporte de enfermos. O senhor vai prosseguir agora para a perna do vento da 10, aguardando autorização para girar a base para a final do 10. Gente, a perna do vento da 10. Tem um tráfego no TQS aqui, na mesma altitude, a 5 milhas. Então, então livre pouso para o Papa Romeo 8 Golf Oscar. 8 Golf Oscar, livre pouso no 7, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 8 Golf. A Pesula 16 graus. Clareza 2 para a torre. Localizador, curva direita para 070, forma estabilizada. 488, formará. Pronto para a 5, passo externo, baixada travada. Bruno 755, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. 755, pouso autorizado. Golf Oscar, Solos 17, vai prosseguir, 45. Da pista, do setor de aproximação da pista 17, a turno e décimo meio para o pouso, para o pouso. Ok, Pioneiro 23 confirmando a saída, saída Conde, Charlie Oscar, November Delta Eco, saída Conde, com curva esquerda após a decolagem, reporte pronto para o táxi. Saída Conde, está pronto para o táxi, Pioneiro. Salto 3567 está aqui pro box 05, mas não tem indicação ali do balizador. A gente informa aqui para o Inferno. Obrigado. Solo azul 4118 está na posição 8 para puxa acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportará táxi 4118. Viajeiro 23 para o táxi. Oscar, ciente, boa tarde. 488, receptando localizado, vai. Ciente, 5488, autorizado final ILS X-ray. Agora a transferência de comunicações. 488. OTAN 3217 para cópia. OTAN 3217 na escuta, prossiga. Autorizado, confins, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, pós-Dael, Leda, direto, bridge, apes 116. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5031. 117, afastado aproximadamente 2 milhas, complete 360, reporte visual com o mesmo. Já reporte pronto para girar base para 110. Não tenho tráfego no visual. Tá pronto para ingressar a perna do vento novamente, já. Eu ingresso perna do vento, reporte pronto para girar base, Polico 01. Bridge é Aperzulu no 6, aerovia, neste operacionamento táxi. Confirmando, Aperzulu 16. Correto, reporte pronto. Chamaremos pronto para 3217. Salve Salvador, muito boa tarde, é o gol, bola 399, Bruno 399, boa. São Paulo, Congonhas, aguarde autorização. Na sua escuta.